Panorama Agrícola para 11 de novembro de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço para você neste 11 de novembro, terça-feira de lua cheia. No ditado de hoje, um homem está não onde mora, mas onde ama. No programa de hoje, você confere uma dica sobre tratamento de sementes e uma entrevista especial sobre como conseguir crédito. Dica do dia. O tratamento hidrotérmico de sementes consiste no uso de água quente para eliminar da semente micro-organismos maléficos. Cada espécie de hortaliça tem temperatura e tempo certo para tratamento. No caso da alface, da semente de alface, a temperatura da água deve ser de 50 graus Celsius e o tempo de tratamento de 30 minutos. Use sementes novas, secas, vigorosas, não peletizadas, com bom poder germinativo. O material necessário é o seguinte: uma garrafa térmica de 1 litro, termômetro graduado até 100 graus centígrados, pano, água quente, pedra para peso, álcool e as sementes. Coloque a semente com a pedra num pano ralo para fazer uma boneca frouxa e que passe pela boca da garrafa térmica. Aqueça a água até 60 graus, preencha 3 quartos da garrafa e acompanhe a temperatura baixar, no caso de sementes de alface, até 51 graus. Em seguida, passe a boneca em álcool e mergulhe a boneca de pano na garrafa térmica. Feche a garrafa por 30 minutos, movimente a garrafa de vez em quando, retire a boneca e espalhe as sementes num jornal à sombra para enxugá-las. Depois é só semear. Está feito o tratamento hidrotérmico de sementes. Confira a entrevista de hoje. O Panorama Agrícola de hoje conversa com o diretor da Secretaria de Agricultura e da Pesca, Paulo Fondoconol, sobre os créditos que o agricultor familiar pode acessar junto à secretaria. O objetivo dessa entrevista é mostrar para o agricultor que tipo de recurso ele pode buscar junto à secretaria, seu Paulo. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, através da Diretoria de Cooperativismo e Agronegócios, apoia o agricultor familiar, né, dentro de vários programas, a saber, programa Juro Zero, né, que é o programa antigo Revitalizar. Ele subvenciona o juro, né, devido pelo agricultor familiar, né, em relação a recursos, projetos de investimento financiados junto à rede bancária, né? Normalmente Banco do Brasil e cooperativas de crédito, né? Esses financiamentos que o produtor obtém, né, ou vai buscar junto à rede, é para alavancar, né, investimentos na sua propriedade, tá? Melhorando as condições produtivas e também, tá, agregando valor, né? Este programa, tá, somente este ano já subvencionou, tá, em torno de 7 milhões de reais de juros, o que soma algo em torno de 80 milhões, tá, de investimento, de projetos, tá, com uma participação em torno de 5 mil, tá, produtores rurais. Este programa tem âmbito estadual e ele tem por prioridade subvencionar projetos voltados, né, à questão de uso racional da água, quer seja para a construção de poços artesianos, cisternas, tá? Enfim, tá? Meios, entende, que dê a ele segurança de produção via uso racional da água. Correto, seu Paulo. Além do juro zero, existe outro. Sim, é. Existe. Nós temos um programa denominado Fomento, né, que são recursos da própria Secretaria de Estado, do FDR, do Fundo de Desenvolvimento Rural, tá, que tem uma linha muito similar à do juro zero, com a particularidade de que o produtor acessa esses recursos diretamente junto à Secretaria da Agricultura e não através de financiamento bancário. Né? Então ele, via escritório local da IPAGRE, faz um pequeno projeto, tá, de itens financiáveis, entendeu? De itens necessários para sua propriedade. Vou dar um exemplo muito corriqueiro, que é a aquisição de ordenhadeiras, né? Então, o escritório da IPAGRE faz um pequeno projeto, ele encaminha a secretaria aprova, e o produtor, então, tem à sua disposição recursos para adquirir esses equipamentos, tá? Também, entende, para melhorar a sua atividade produtiva. Foram aplicados recursos de monta também este ano. Além disso, nós temos um programa denominado Seguro Agrícola. Este programa tem por objetivo, tá, subvencionar parte do prêmio, tá, do seguro agrícola que o produtor contrata junto às seguradoras, tá, e se vale, tá, por sua vez também, da subvenção do governo federal através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse programa do Ministério prevê a subvenção, tá, de boa parte do prêmio, que é aquele valor que o produtor paga para segurar um hectare da sua propriedade dentro de diversas culturas. Ora, a parte que cabe ao produtor, ou seja, a parte de recursos próprios, né, dependendo da atividade, como é o caso, por exemplo, da maçã, ainda é muito elevado. Então, a secretaria subvenciona, tá, praticamente 50% disso que sobra para o produtor pagar. Nós temos ainda, agora, recentemente, tá, lançado em Lages, uma linha especial de crédito para o agricultor familiar e o médio produtor para aquisição de touros. Tá? Esse programa tem por objetivo, tá, comprar touros, PO e PC, puro de origem, puro por cruza, tá, no sentido de melhorar a qualidade, tá, do gado, tá, de corte, ou seja, para a produção de carnes, tá, com, tá, a introdução na sua propriedade de animais de alta linhagem, entende? Proporcionando à prole seguinte, tá, aos bezerros, terem um potencial produtivo de carne elevado, diminuindo gradativamente a nossa dependência de carne, tá, de outros estados, porque o estado de Santa Catarina ainda é dependente em torno de 40% da carne de gado. Correto. Somos autossuficientes em suínos e aves, mas gado ainda se importa carne. Esses quatro programas, projetos que o senhor está apresentando, qual deles é necessário que o agricultor apresente a O DAP? ADAP, ele precisa apresentar ADAP, tá, no caso do juro zero, precisa apresentar ADAP no caso do fomento, Correto. tá, precisa apresentar ADAP no caso, se for agricultor familiar, no caso desse programa de aquisição de touros. E nós temos ainda também mais um outro programa, tá, que atende, tá, os produtores familiares, que é o Terra Boa. O que é o Terra Boa? Ele fornece insumos, ou seja, sementes de milho, tá, calcário, kit forrageiras e este ano um kit apicultura, tá, para os apicultores ou iniciantes ou que vão retornar à sua atividade, subvencionados pela Secretaria da Agricultura com equivalência, tá, de pagamento em sacas de milho no caso da aquisição de milho e na aquisição de calcário. No caso de kit forrageiras e no kit apicultura, tá, hoje, respectivamente, R$ 2.000 e R$ 1.800, o valor de cada kit, tá, onde ele paga isto em duas parcelas. Se ele pagar em dia, tá, e se ele antecipar a segunda parcela junto com a primeira, ele tem uma subvenção sobre a segunda parcela de 60%. Então, veja, ele vai adquirindo um kit para reformar ou implantar um hectare de pasto, hoje a um custo de R$ 2.000 menos 60, R$ 1.000. Ele vai ter um custo de R$ 1.400, com a subvenção, entende, muito grande por parte da Secretaria da Agricultura. Nesse caso, evidentemente, ele também precisa apresentar a DAP junto ao escritório, aos escritórios locais da IPAGRE, porque tudo passa, todos esses projetos passam necessariamente pelo crivo dos escritórios locais da IPAGRE em todo o estado. Muito obrigado, seu Paulo Vondoconol, diretor da Secretaria, pelas informações aqui ao Panorama Agrícola. Mauro, eu é que agradeço. Estamos sempre à disposição. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.